quando foi entrar o nosso responsável do pessoal, deu conta que a porta estava arrombada e disse até que nos tinham roubado tanto 6 motosserras e uma roçadora. Isso em termos monetários foi qualquer coisa como 3 mil euros. Deixaram ainda 4 motorroçadoras, levaram também 17 discos, havia muito mais material, não é? Portanto, e não levaram, a gente não sabe porquê, porque havia 4 roçadeiras no chão e havia uma no Jeep, estava até amarrada, e eles não tiraram essa, e aquelas que batiam, que lhe bateram nos pés, não as levaram, a gente não sabe porquê. No seu entender, será com o objetivo de vender aquele equipamento ou será alguém que necessita dele? Muito provavelmente, não é? Aquilo acabará numa situação dessas, não é? Ou tanto para pessoal que tanto vende aquilo aí para particular, não é? Porque aquilo é material vendável, porque aquilo era quase tudo equipamento novo. Ainda com prazo, não, com meses, não é? Com meses. Havia motosserras que tinham 2 meses. Esta direção tomou conta praticamente, está a ver, há um ano, portanto, isto estava muito debilitado e estávamos agora a pôr a cabeça fora d'água e isto é de facto um rombo muito grande, mas já estamos a arregaçar as mangas e vamos continuar a debatermos para que isto levante novamente a cabeça e vamos lá à tona d'água, vamos, isto para nos abater é um bocado difícil, não é? Já comprámos mais 2 peças novas e agora, sei lá, para a semana ou para a outra, vamos comprar mais 2, tem que ser a pouco e pouco, vamos repor o equipamento que nos roubaram.